há um ano e meio que eu não conseguia dormir. Com uma depressão muito grande, não houve remédio que tive aqui que fizesse eu dormir. Graças a Deus eu estou curada e agradeço muito Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o Padre Reginaldo e a nós todos. Que Deus abençoe. Amém. Amém, querida. Lá de Jandaia do Sul, que Deus abençoe a senhora também. Reze por mim, viu, filha? Espero que você esteja me acompanhando nessa hora da misericórdia. Eu estou vendo aqui uma filha de Abadia dos Dourados. Peço que leve na hora da misericórdia, interceda todos os dias pelos casais que estamos na luta para engravidar e que Jesus Cristo faça a tua vontade, nos dando a graça de sermos pais. Ao mesmo tempo, estou vendo ali pedidos de oração. Diva de Narandiba, São Paulo. Peço a bênção de Jesus misericordioso na cirurgia da minha prima, Verônica. Estaremos rezando. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. Santa Bíblia, livro dos livros, sonho dos sonhos, cura das curas. Santa Bíblia, paz verdadeira, linda luz mensageira do Senhor das alturas. Santa Bíblia. Lucas capítulo 12, de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Milhares de pessoas se ajuntaram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. O que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido nos quartos será proclamado sobre o telhado. A vós, porém, meus amigos, eu digo: não tenhais medo dos que matam o corpo e depois não podem fazer nada. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de fazer morrer, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, é este que deveis temer. Não se vendem pardais por moedas? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo. Valeis mais que os pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não tenhais medo. Claro que todos nós podemos estar acometidos em algum momento de medo. Mas o medo não nos pode impedir de fazer, de lutar. Jesus disse: até os cabelos de minha, de tua cabeça, Deus sabe. Com essa afirmação, Jesus quer mostrar que Deus está com um olhar focado em nós. Medo por quê? Se Deus me conhece, se Deus me ama, se Deus já deu a vida em seu Filho Jesus Cristo por mim. Você percebe? O medo, ele pode ao mesmo tempo ser uma forma de defesa, mas o medo paralisa. O medo nos impede de arriscar. Jesus termina dizendo: não tenhais medo, valeis mais do que os pardais. Vamos gravar isso no nosso coração? Quando de repente fomos tomados pelo medo? Santa Teresa d'Ávila. Nada me amedronte. uma das frases mais lindas: nada te perturbe, nada te amedronte, não tenhas medo. Na paciência tudo alcança. Tá escutando? Nada te amedronte. Tudo passa. A paciência tudo alcança. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Só eu acho maravilhoso. Diga comigo, coração meu, não se inquiete. Alma minha, não tenha medo. Deus está comigo. Deus me protege. Deus me ampare. Coração meu, assossegue seu ritmo. Alma minha, descanse em Deus. Medo, eu renuncio, porque eu tenho um Pai que me ama profundamente. Eu tenho um Deus que é misericordioso. A paciência tudo alcança a quem tem. Senhor Deus, Jesus misericordioso, abençoe a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai nessa misericórdia divina que clamamos. Abençoai pela vossa misericórdia aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus.